nosso tema de hoje é Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é um assunto que vem sendo divulgado já há alguns anos, pela importância que ele traz. E nós conhecemos esse assunto, às vezes, muito superficialmente. Ah, sabemos o que é, mas não nos aprofundamos, porque tem questões que, às vezes, para nós, elas são... passam longe, parece, do nosso dia a dia, não nos dizem respeito pela falta de aprofundamento que nós temos delas. A questão do Setembro Amarelo, ela trata sobre valorização da vida e prevenção ao suicídio. Então, quando se fala em prevenção do suicídio, a gente às vezes nem gosta de entrar muito no assunto, porque é um assunto delicado, um pouco chato. Então, como não tenho nada próximo de mim nesse sentido, mas a gente não sabe amanhã o que vai acontecer, né? Não só conosco, mas com as pessoas próximas de nós. E o tema de valorização de vida é óbvio que diz respeito a nós individualmente, mas eu falei na abertura das pessoas com as quais nós temos afeto, sentimento de amor, e nós nos importamos com elas. Então é importante que a gente saiba de algumas coisas para proteger quem a gente gosta, para dar o carinho necessário para essas pessoas. Isso é valorização da vida. E quando nós falamos da questão do suicídio, é um assunto que não é divulgado. Além do Setembro Amarelo, que já vem até com um nome, Setembro Amarelo, não é falado abertamente sobre suicídio. Vocês pegam um jornal, uma revista, ou na outra mídia que existe, não é um assunto comentado. Se acredita que, não falando, se evita que aumentem os casos. E os casos estão crescendo cada vez mais. Tem em torno de 700, 800 mil suicídios por ano no mundo. É um número muito grande. É um número maior que muitas doenças consideradas graves. Não temos um enquadramento de qual faixa. É claro que existe uma predominância em algumas idades e alguns gêneros, mas todos nós estamos cercados pelo suicídio. Então é necessário que a gente comece a se antenar mais, se ligar mais sobre isso. Porque quando a gente convive com alguém no dia a dia, a gente não percebe as mudanças, porque são, às vezes, mudanças pequenas, diárias, e que vão tomando um corpo. A gente acaba não percebendo. Às vezes quem está de fora, quando revê alguém, diz: nossa, como está diferente, como está estranho, como está assim, como está, né? E começa a tentar sondar um pouco mais. De uma maneira, o que acaba levando a um ato extremo como é o ato do suicídio? A gente sabe alguns, né? Não dá para listar todos também, porque leva muito tempo. Mas doenças mentais? Eu já disse uma outra vez que quando eu era pequeno, quando se falava de doente mental, a gente categorizava como louco. Ah, são os doidos, os loucos, né? E com o passar do tempo, hoje, se a gente for atrás de ver o que significam doenças mentais, a gente vai se espantar, porque algumas delas nós possuímos em graus talvez pequenos, né, sociáveis. Nós estamos inseridos num meio, então somos normais. Mas a depressão, a ansiedade, o estresse, bipolaridade, transtorno obsessivo compulsivo, entre outros, são problemas da nossa mente. Formas que nós encontramos para nos relacionarmos com o mundo fora de nós. Nós temos cada um de nós uma percepção das coisas. Nós interpretamos os fatos externos com a nossa bagagem, com as nossas experiências. Só que muitas vezes as nossas experiências, elas estão marcadas por fatos negativos. Então a interpretação, ela vem também negativa. Então vai se somando algumas coisas. Por isso essa série de doenças mentais citadas, extremamente comuns hoje. Se eu perguntar quem é ansioso, todo mundo levanta a mão de repente. É um espanto. Em graus diferentes. Alguns com medicamento, outros não. Mas somos cada vez mais ansiosos. Mas não é só as doenças mentais. Problemas financeiros, problemas econômicos, situações materiais que acontecem na nossa vida, que nós não temos uma estrutura para suportar, e nós fazemos o quê? Desistimos. Vergonha de situações. Eu já ouvi, e você deve ter ouvido também, frases do tipo: se for para ser assim, eu prefiro nem viver. Às vezes parece uma brincadeira, né? Uma frase solta, mas ela traz um conceito. Doenças, outros tipos de doenças físicas, que nós temos um medo de sofrer, que aí quando a gente pega um resultado de um exame assim, e a gente diz, e agora? Não, passar por aquele tipo de tratamento, eu não quero, eu prefiro terminar tudo. A gente esquece, quando a gente toma decisões sobre a nossa vida, que nós não somos sozinhos. Nós temos pessoas próximas de nós que sofrem com a gente. O nosso sofrimento é sofrido por elas, assim como nós sofremos pelos outros. Nós não somos sozinhos. É importante relembrar isso para a gente criar um conceito diferente. Todo mundo já ouviu falar também no CVV, o Centro de Valorização da Vida. Telefone 188, que auxilia especificamente em casos extremos como suicídio também. E o que eles fazem? Eles te ouvem. Tu fala o que tu está sentindo, é alguém que está disponível para te escutar. Às vezes em casa a gente não tem isso, né? Alguém que nos escute. Porque muitas vezes a gente relata o mesmo problema para o nosso marido, para a nossa esposa, para os nossos pais, para os nossos filhos. E quando a gente se repete muito, relatando o mesmo problema, os outros acabam se cansando um pouco, dizem, tu já me falou disso aí, tu tem que fazer alguma coisa. Mas falta aquela ajuda, aquele enganchar, né? Dar o braço, vamos junto. E aí esses caras dispostos a nos auxiliarem. Então, é uma grande oportunidade. A questão do suicídio, ela é muito grave. Eu falei em 700, 800 mil no mundo. E o Brasil é um dos países onde o índice está muito alto. Muito alto. Então, se a gente não conhece ninguém, é que nem algumas doenças que estão por aí, a gente vai vir a conhecer. Porque está cada vez aumentando mais. E quando a gente trata com indiferença, a gente não resolve problema nenhum. A gente só bota para baixo do tapete. Eu deixei até aberto aqui o Evangelho, que tem um capítulo, capítulo 5, o título é Bem-aventurados os aflitos. É uma daquelas bem-aventuranças que Jesus discorreu lá no Sermão do Monte. 2020 anos atrás, ou mais ou menos, né, cronológico, mais ou menos isso. E ele disse, felizes são aqueles que sofrem as aflições, né? E a gente ainda não entende isso até hoje. Como feliz? Ninguém quer sofrer. A gente quer ter uma vida plena, boa, agradável. É o que a gente quer. Mas não é o que a gente faz para ter. Então é uma coisa contraditória. Talvez se a gente conseguisse colocar no papel, escrever, fazer um diário de tudo que a gente faz, a gente ia perceber que a gente ia materializar as coisas de uma forma a sair só do campo mental. Porque quando a gente se analisa, quando a gente está bem, a gente se analisa, a gente está ótimo. Quando a gente está meio deprimido, aí parece que está tudo ruim. E a gente não é nem o ótimo nem o ruim, a gente está no meio. Mas a gente tem que olhar os problemas de uma forma cada vez mais consciente, cada vez mais adulta, para poder transformar quem nós somos. O Espiritismo, ele nos dá uma grande ajuda em tentar não entender os Espíritos, entender a nós mesmos. O que nós estamos fazendo hoje encarnados? Quem não acha que existe a encarnação, o que nós estamos fazendo vivos então hoje? Qual é o propósito da vida? Quando a gente começa a questionar algumas coisas, a debater, a trazer um pouco de luz em coisas que estão numa sombra, a gente começa a mudar, a entender algumas coisas, ou dar significado para algumas coisas, ou como diz, valorizar a vida. É uma grande oportunidade. Às vezes ela nos traz situações bastante difíceis de serem enfrentadas, mas nenhuma é impossível. Nenhuma. Porque todos nós acreditamos em Deus. Deus como sendo o nosso Criador, Pai, bom e justo, entre outros atributos. Será que Ele nos colocaria numa situação onde nós não temos possibilidade de ter sucesso naquela situação? Será que nós teremos encarnado para sofrer, para passar por uma situação tal ao qual a gente não teria como resolver? É muito mais disposição e escolhas nossas do que as coisas que vêm de fora. Chove todos os dias e chove para todo mundo. Alguns se molham, outros não. Sol brilha todo dia para todo mundo. Alguns saem de casa para pegar ele. Vitamina D, que nós estamos com uma extrema falta dela, está ali o sol. Mas às vezes está. A gente coloca alguns empecilhos. Ah, não consigo porque eu trabalho o dia todo. Isso, tá. São várias questões, mas são escolhas. Escolhas. Então, quando se fala da questão do suicídio, também a gente precisa criar uma base dentro de nós, de conceito, de força interna, para não sucumbir. Porque dificuldade todo mundo passa e vai passar. Todo mundo. Todos nós. Às vezes a gente olha o vizinho, mas só vê as fotos dele no celular, as fotos curtindo, e acha que a vida dele é maravilhosa, e a gente não sabe. Então, a vida de todo mundo tem as suas dificuldades, os seus percalços, mas a gente tem que lembrar o seguinte: a gente não está sozinho, não só fisicamente, espiritualmente também. Existe Deus, mas abaixo de Deus, muitos outros que nos auxiliam, que estão ali, ó, muitas vezes esperando apenas que a gente estique o braço para eles, possibilite a escuta.